em 1-1-8-6-12, ajuste no 0-6. Continue em 1-4-0. Tchau, compartilhar 2-6-12, no 0-6, 1-4-0. Do 4207, conforme as lives indicadas. 2509. Tenta a Zuca 207, reduza para 2209. 2209, reduzindo 4207. Dá 3896 no Solos 42, livra pela direita, solo 1219. 219, pode livrar a direita também. 819. Solo Salvador, muito bom dia. Dá 3896, livrou na segunda. Dá 3896, bom dia. Autorizado Alfa Juliette, pátio principal, portão 7. Alfa Juliette, pátio principal, portão número 7, Dan 3896. Uno 397, chama e recebe na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 98, chame a torre na frequência 198 decimal 6. .4207, desça para 2000 pés, ó, Justiça 1096, autorizado, LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1096, reporte estabilizado, autorizado, LS, 4207. Salvador, boa tarde, Santo 3198, onda Papo 10, com 34 de trabalho. Poxa, né, meu Uno, correção, tá 3198, autorizado pouso pistão 10, vento 130 graus, 109, que nega agora 10, 15, tá 3198. 10, 15, autorizado pouso pistão 10, tá 3198. Poxa, né, meu Uno, 40, decolada aos 45, controle 109, decimal 35. 935, boa. Salvador, boa tarde, bom dia. Chané 6140. O Chané 6140, contato radar, sujo 350, saída PUC Aracaju. 350 PUC Aracaju, Chané 6140. Para a direita de Aracaju, Poxané 6140. Poxané 6140, agora a coordenação. Vai dando 6140. Olimpo 03, autorizado táxi até o ponto de espera da hotel para o cruzamento da pista, chame Torre 1, 1-2, decimal 612. Salvador, TAN 3198, boa tarde. TAN 3198, autorizado Alfa, chame a Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3198. .4207, chame torre na frequência 1-1-6, decimal 6. 1-1-8-6. Torre, só Salvador, Azul 4207, visual com aeródromo, uma milha do Dermax. Azul 4270, continue a aproximação, guardando autorização para pouso, vento 120 graus, 10 nós, cheque trem. Vai checar o trem, Azul 4207, aguarda autorização para pouso. Tan 319820, parte efetiva, portão 2. Alfa para o portão 2, 319. Azul 4207, baixado e travado. Azul 4207, autorizado pouso na pista 10, vento 10 graus, 9 nós, o que é legal no 0 no 5. No 0 no 5, livre pouso 4207. Pós-coral e transferir visual, mandou com controle de Léos. Trip 559. Chané 6140, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 4207, no solo 52, ele vai à pista pela direita, solo 1219. 1219, ele vai à direita. 03, autorizado cruzamento da pista 10, na delta chama solo 1219. Essa identificação, chegada Mari. Isso é para o nível 050. Uno 7-3-8, mantenha a chegada. Azul 4-7, bom dia, autorizado Alfa, vai dar passagem ao C3 da Força Aérea. Após, prossegue Alfa Juliette, pátio principal, portão 1. Alfa, dando passagem de aeronave da Força Aérea, se segue depois Juliette, portão 3. Corrigindo portão 1, Azul 4207. Corrige portão 01. Olimpo 03, autorizado Alfa Juliette, parte principal Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 1, 1 meia dúzia, ajuste no 05. Dia correto, Aristide 105, aguardo um minuto para cópia. De novembro, foi com o filme Toque remetido em Vera Cruz. De novembro, Alfa, copia. De novembro, autorizado voo de Salvador, Salvador, a 1.000 pés, decolado no 7, primeira curva direita, saindo no corredor Axé, controle operando em 1.19.35. Com torre 1.1.62, acionando transponder 0171 de novembro, Alfa. Prossigamos. Lula 738. Na posição aqui, está passando o local que é o São Paulo. Lula 738. Afirmativo, vamos em São Paulo. Ah, confirma a transmissão, está muito baixa. É, confirma, é o Alfa Vitor Giuliani que chamou? IP 5595, serviçada terminada, 5 milhas da posição coral, chame Lheus a frequência 120.1. Ciente, está autorizado, então eu vou local Salvador-Salvador, TGL em Vera Cruz, 1.000 pés. Restrito no corredor Axé até a liberação do controle. O mesmo opera em 1.9.35, a torre 18.6 e o transponder é o padrão 0151. Correto, chame a torre para acionar Alfa Vitor Juliette. Quebec Serra, está pronto para cópia? Siri. Autorizado, Barra Grande, a 1.000 pés, corredores Axé e Caixa Pregos. Decola da 17, curva à direita. 1935 controle, 18.6 a torre, acione 0123 no transponder. Torre Salvador, Olimpos 03. Olimpos 03, contato radar, suba para o 260, saída da Euleda Eudes. Motivo para o 260, na saída da Euleda Eudes, Olimpos 03. 19738, desça para 2000 pés, ajuste 10015. 2000 pés, 10015, vai ser 2. Bom dia, Mike. Qual o destino? Jauá. Ok. Tá pronto pra cópia? Ok, tá autorizado. Salvador, Grupo Zulu, Jauá. Decolagem já será da 7 com proa nordeste, já pra prosseguir direto o destino, a 500 pés. O controle é 1935, nossa torre 186-0114. No transponder, Mike, Golf Mike. Siga. Já do táxi, cadê a papá? Chame na papá. É, pro Mike, Golf Mike, chame a torre para o acionamento, o POB é zero único. Ciente. Nada. Azul 4207, está autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont 380 nível, via Pesulu 10, decola da pista 10, com curva à direita, subiria a Dael, após Dael Leda, após Leda DCT Bridge, vai interceptar Pesulu 10. O controle 119 decimal 35, acione 5164. Correto, azul 4207, chame pronto para pushback e acionamento. 4200. Paulo Salvador, muito bom dia, Golo 260, tem informação índia, autorização Recife. Bom dia, Golo 260, está autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decola da 10, curva à esquerda, subida Pouca, transição Caju. O controle 199.35 e acione 5162. Voo no 260. 37390 autorizado, via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, saída Pouca, transição Caju. Controle de chamada decimal 35, transpõe 5162. Correto, chame pronto para puxar e acionar. Chamar agora pronto, obrigado. Vale. Autorizado ingresso, ele faz pronto para decolagem. Estabilizado no INS aí. Uno 738, com a parte de aproximação, torre 18 decimal meia. 36. Índia November Alpha, para informação, o seu contrato agora na final. Se o senhor agilizar e decolar agora, o senhor vai decolar, senão vai ter que esperar só após o pouso dessa aeronave, tá ok? Vai agilizar para decolar agora? Sim, só terminar aí de fazer o 180, autorizada a decolagem cabeceiro no 7, vento no 20 graus, 10 nós. A meia milha de Índia, Sierra, bom dia, baixa travada. Bom dia, no 738, mantém a aproximação e informarei a autorização de pouso. Mantém a aproximação. Alfa Vitor Juliette, autorizado táxi até Oscar, chame na Oscar. 5728, essa dedicação chega da Mari, desça para o nível de voo 050. 050 na Mari, 5728. Alfa Sierra Lima, mandei cabeceiro no 7. Gol 738, pouso autorizado, cabeceiro 10, vento 90 graus, 99. Pouso autorizado, cabeceira 10, 1738.